Bora meu parceiro Tom, bora meu parceiro Iago. Tom Veículos, a maior agência de seminovos de IBC. Meu parceiro Paulo Eugênio Pemagro, produtos agropecuários. Nosso som é macio, você vai gostar. O arrocha tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Cê dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Dança comigo pra valer. Arrocha, arrocha, vai. Vem dança assim pra mim. Se joga no passe. Vamos juntos, chamega. O arrocha vai bombar. Vem dança assim pra mim. Se joga no passe. Vamos juntos, chamega. O arrocha vai bombar. Carretinha R10 do Maranhão, meu parceiro Ricardo Martins. Gago Paredão, Alciones Paredão, meu parceiro Oberdan, segundo comando. Paredão do Frango, empurra os graves. Portal do Arrocha. Nosso som é macio, você vai gostar. O Arrocha tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Cê dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Dança comigo pra valer. Rocha aqui com o papai, vem. Vem dança assim pra mim. Se joga no passe. Vamos juntos, chamega. O arrocha vai bombar. Vem dança assim pra mim. Se joga no passe. Vamos juntos, chamega. O arrocha vai bombar. Vem dança assim pra mim. Se joga no passe. Vamos juntos, chamega. O arrocha vai bombar. Meu pastor Luquinha Santana, o caminhoneiro mais estourado do Brasil. Alô Foguentinha, caminhão ostentação do meu parceiro Harrison Paz. Juliano Paredão, JK Paredão, Depósito Rei do Paredão, Maico Paredão lá de São Paulo, meu parceiro Black CDs, o homem que mais atualiza no Brasil, sinal de homem sem coração, segue o brabo do repertório.